Alex e Bogão. Câmbio negro na parada, rap nacional. Porrada em cima de porrada, campo inconsciente. Não tem armanha, sai voada, que a parada é mais quente. Um verdadeiro pedaço em suas cabeças, na cara dos otários, um cruzado de direita. Aonde vamos, nosso som tá rolando um talo. Tenho certeza do que digo, por isso não me calo. Anos e anos, estrada, milhares de papéis vendidos. Lá de show sem receber, noite de somos perdidos. Elogios, tapinhas, costas sem pagamento. Muitas vezes com fome e frio ao relento. Sou vetado nas áreas, sacaneados pela mídia. Entrevistas em jornais, às vezes distorcidas. Preocupação com a pronúncia, nem montaca distante. E ainda assim somos chamados ignorantes. Obrigado, já ouvi que rap não é música. Pagando pra tocar, viajar nas próprias custas. Hotelzinho, fuleiro, quem vai encarar? Só de quando há amigos pra nos hospedar. Quem tá no meio da música sabe o que é isso. Sabe também que tanta fome, sangue virou vício. Boicotes e ameaças querem nos pôr medo. Sem chance não tem jeito, somos sangue negro. Um guerreiro não foge da luta, não vamos pedir arrego. Somos sangue negro. Um brasileiro acostumado com a batalha dela, não temos medo, somos sangue negro. Um guerreiro não foge da luta, não vamos pedir arrego. Somos sangue negro. Um brasileiro acostumado com a batalha dela, não temos medo, somos sangue negro. Onde passamos e tocamos, tentamos fazer amigos. Saindo sempre com a certeza do dever cumprido. Dia após dia, semana a semana, mês a mês. Batalhando honestamente até chegar nossa vez. Nossa vez de sermos bem cantados, reconhecidos. Venerados, odiados, respeitados pelos inimigos. Alastrar nossas ideias, acumular conhecimento. Sempre tenta pôr em prática nossos pensamentos. Tentar aprender cada vez mais com cada um. Unir, multiplicar um denominador comum. Nos palcos da vida, desempenhar bem nosso papel. Curtindo o sabor da vitória, doce como mel. Pois Deus está sempre conosco, não são palavras aleatórias. Nos defendendo, orientando com sua destra fiel. Envergonhados, confusos, que se dignam conosco. Saberão o que é estar no fundo do poço. Reduzidos a nada, perecerão, caindo em sua própria armadilha. Versículos de 9 a 11, capítulo 41, Isaías. Como guerreiro, não pode ir da luta, não vamos perder arrego. Somos campeão negro. O brasileiro acostumado com a batalha dela, não temos medo, somos campeão negro. Como guerreiro, não pode ir da luta, não vamos perder arrego. Somos campeão negro. O brasileiro acostumado com a batalha dela, não temos medo, somos campeão negro. É isso aí, somos campeão negro, não vamos parar. Podem tentar constantemente, não vamos calar. Periferias do Brasil, testemunhas oculares. E que chegamos pra tomar posse de nossos lugares.